Da pista livre, número 2. 0, 7, 6. Trip 5515, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Gente, livre pouso. Oceano 6313, decolou aos 13, chama o controle, frequência 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, contato, tudo mantém 360, na saída da EL, Leda, após B10, Oceano 6313. 360, da EL, Leda, B10, 6313, é possível dar presente, vamos, da EL? Autorizado, Oceano 6313. Daniel, Daniel Leda Bidev, graça 6313. Decoteje. Autorizado, Fortaleza 3310, decola da 10 por decimento da corte. Como Azul 4209 está pronto o táxi com 98 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna de avião. Táxi autorizado via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto de espera azul 4209. Juliette Alfa vai chamar o ponto de espera, 4209. O TAM 31978, observa a passagem do Embraer da Azul e após o mesmo prossegue via Juliette até a remota 103. Trip 5515, solo Zuna 5, livre à direita, a livrar, mantendo, me escuta, prossegue táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Direita, Alfa Kilo, na sua escuta para o pátio 3, 5515. Uno 076, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 13 nós, confirma o trem. Baixou, travou, 1076. Oceano 6224, Aracaju está autorizado, nível 190 conforme a rota do plano. Decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 5437 no transponder, coteja. Autorizado, Aracaju. Correto, quando pronto, chão em posicionamento, informa o gate. Tá, gate 1, vai tomar para posicionamento. E a estrutura está coordenada, vai direcionar o controle na posição, e a falta de ar condicionado para refrigeramento da aeronave. Ok. Estou ciente, o 6224 da presente, então já vai iniciar o acionamento na posição. A gente ainda não vai iniciar o acionamento, mas se for necessário, eu lhe aviso, ok? Ciente. Bônus 076 já livrou taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Sente, via Alfa, repórter da Juliette, bônus 076. Pode esperar da 1-0, próprio, 4209, a linha e decola. Pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 5 nós. Sente, lei decolando 0-4-2-0. O 076 prossegue até a posição 06. Ok, posição 06, gol 1 no 076. Chame Recife agora na frequência 251, na antena 3325, ou chame 633. 3325, 3325, boa noite. Azul 4209, decolou 21, chama o controle em frequência 119 decimal 8. 119 decimal 8, 4209. Azul 4209, está passando 1600 na Dael. Azul 4209, contato, submarino 3-0, acerto Tael, Leda, pós direto Bridge. Tael, Leda, Bridge, Azul 4209, subindo para o 3-0. mantendo a estação, desse mantenha o nível. Se mantém 2000 na chegada Mária, guarde final de Azexulei, ajuste 9014, FM716. Prossiga. Necessita acionamento do motor na posição 0, né? Ok, gente, livre acionamento 6224. Confirme logo após o estimado para iniciar o push. Sim, de 10 e 15 minutos aproximadamente. Ok, apenas por uma dúvida, isso interferiria no táxi das aeronaves que passariam a sua retaguarda? Não, se por um acaso tivesse uma aeronave que iria iniciar o táxi e passaria a sua retaguarda, esse acionamento iria interferir de algum modo nessa aeronave? Não, é acionamento apenas para refrigeração da aeronave, apenas o motor direito. Ah, ok, estou sim. Então tá livre, 6224, me chame para o push. Obrigado, vai chamar para o push 6224. Salvador, boa noite, 83305, informação VIPA. Martinho, chama o centro agora, frequência 251, apenas 3325, boa viagem. 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aru. Controle de Salvador, opera em 199.8. Aciona 5430 no transponder, coteje. Recife no 330, pela Peru 58, decolando da 10. Curva à esquerda, Pucca, Aru, 198, controle 5430, transponder, 0330. Confirmando Pucca, Papa e Uniforme, Charlie Alfa, Aru. TAM 3305, cotejamento correto. E no 03, me chame para o posicionamento. Tem pouca, papai. Falta de alfa, claro. Vai chamar quando eu estiver pronto, TAM 5972, uma boa noite para o Galeão, nível 320, copia? Afirmativo. Autorizado, Galeão 320, via Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, por seguro. Upper Zulu 16, Gruff, e após, segue conforme a rota do plano. Decola da pista 10, e a curva é à direita, saída da Euleda, após Leda, Bidev. Controle, Salvador, opera 119.8, aciona 5436 no transponder, cotejo. Autorizado, carreteira 0320, Eagle. Após a colagem de curva tirita da Elvida. Após o Bidev, uniforme do Renault 857, até por seguro, uniforme do Luno 6, controle 7198, pode transponder 5436. Correto, Rio. Quando pronto, chama em posicionamento no PAS 3. Chamada. 9908. É o 9908, uma boa noite para Guarulhos. Nós temos aprovado o nível 320. Aguarde apenas um minuto para copiar. 320, aguardamos. Total 9908. Autorizado Guarulhos, nível 320, via para o esqui 50. Decola pista 10, a curva é à direita. Saída da El Leda e após Leda Bidev. O controle de Salvador opera em 119 decimal 8. Aciona 5445 no transponder Cotege. 320 aprovado Guarulhos, via 350, decola da 10, curva direita, da El Lida Bidev, controle 1198, transponder 5445, total 9908. Correto, quando pronto, chame posicionamento no pátio 3. Chamaremos, obrigado. Ajuste por 107.014. Estimativo 1014, após o TAP 2001, autorizado final LS. 457 no meio. 7 LS. A informação, Victor, posição 06, solicitou o 360 para Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via para o ISC 50. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda. E após Leda, voa Bidev. O controle Salvador opera em 119 decimal 8. Aciona 5427 no transponder, Coteje. Sim, chefe. 10074, autorizado Guarulhos, nível 360, para o ISC 50. Decolando da pista 10 com curva à direita, perfil da El Leda após o Bidev, 198 controle, 5427. O transponder protegeu o gol na 074. Correto, gol. Quando pronto, chama em posicionamento no, na posição 06. Positivo, gol na 074. 09908, sul é a torre. Pronto, siga a careta. Ok, apenas para confirmar, a rota do plano que o senhor preencheu foi via Upper Zulu 14 ou via Upper Whiskey 50? Porque a gente tem um notão aqui que a partir da 0100 Zulu, o senhor pode prosseguir via Upper Zulu 14, confirme. Upper Zulu 14 é mais conveniente pra gente. Ok, gente, então, conforme o Notan, para prosseguir via Upper Zulu 14, o senhor teria que decolar após a 0100 Zulu, tá ciente? Afirmativo, 1011. Então, vamos confirmar agora. Então, a aerovia vai prosseguir então via Upper Zulu 14 e a saída será da El Leda e após Leda Krat. Da El Leda, Leda Krat. Revisando a estação, reporte para a descida, chegada a Mari, aguarde ILS X-Ray, pista no zero, ajuste no 014. Está uma milha para coral, vigilância, roteiro 2735. No 4 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Guarulhos. Autorizado táxi via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto Esfera Rio 5972. 9722, Juliette Alfa, tomará no ponto de espera, não me engano. Runway 10, El Portugal 019, Scott Ident. Ok, Ident, Portugal 010, Portugal 019. Complete final LS, torre agora, 118, decimal 6, web 5716. 26, Gabriel, boa noite. Boa. Autorizado, a linha aí decolar, pista 10, vento 150 graus, 10 nós, Rio 5972. 5972, autorizado. Torre Salvador, F76, final ILS. Obrigado. 5796, boa noite, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre.